quando é bom te ver. Ó, menina, prenda do meu coração, como é bom sonhar com tu pegando em minha mão e me levando pra outro lugar, pra gente se cama, pra gente se amar. Quanto tempo sem te ver, faz doer. Quanto tempo sem... As canções que eu te fiz, numa frase que dizia assim: encosta meu, dá um cheiro meu, seu corpo no meu corpo deixa doido eu. Encosta meu, dá um cheiro meu. Encosta meu, dá um cheiro meu, seu corpo no meu corpo deixa doido eu. Encosta meu, dá um cheiro meu. Encosta meu. Sem te ver, faz doer. Quanto tempo sem... Só você entende, meu amor. As canções que eu te fiz, numa frase que dizia assim: encosta meu, dá um cheiro meu, seu corpo no meu corpo deixa doido eu. Encosta meu, dá um cheiro meu.